O programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, terça, dia 30 de abril, o último dia desse mês maravilhoso de 2019. E a notícia dessa vez... Nós temos Kim Jong-un faz cúpula com Vladimir Putin. É tanta democracia num lugar só, rapaz. Meu gordinho favorito com meu presidente favorito. Com meu russo favorito. Não, mas aí não tem esse tipo de sentimentalismo com o russo, porque todo russo é meu favorito. Exatamente. Eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, nos dias 25 e 26 de abril, Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, se encontraram em Vladivostok, na Rússia, na primeira cúpula entre os dois chefes de Estado não muito democráticos, mas o suficiente. Lembrando a vocês que Vladivostok faz parte da Rússia, não é um país igual no OR, beleza? É porque o OR, ele faz umas paradas meio bizarras, que ele divide os países em mini países, mas é um país só. E alguns se juntam. É, tipo, fala, mano, foda-se, por que vai dividir essa merda? Aí, porra, cara, isso aqui tá muito grande, vamos dividir essa merda. É porque a Rússia também, se você pega o território russo, você ficaria com tudo, né? Inclusive, não faz sentido nenhum o território chamar Vladivostok, porque a região tem nome, só. Porque, tipo, foda-se, é o nome da cidade, caguei. É a cidade mais famosa. Né? Melhor cidade. É a cidade mais ao leste. Acho que não. Eu tenho certeza que é o porto mais ao leste, mas a cidade eu não tenho certeza. Tá. Acho que não. Acho que é mais pra cima, a cidade mais ao leste. É possível. Porque o russo. Mano, tem esse clima aqui top, a gente pode viver aqui, tem uns invernos rigorosos, mas beleza. O cara fala: não, mano, eu quero ir pra Sibéria congelar até a morte. Pra que ficar na planície, tá, com área cultivável, comida? Não, mano, vou pro gelo, caralho. Caramba, nada disso. Cultiva beterraba em estufa e matar urso pra comer. Fazer roupa de couro de morsa. Se a morsa não te matar primeiro. Você é russo, mano. Não, não te mata, ela foge. Mas ela também é russa, esse é o problema. É verdade. A fome é a o gentil. A morsa russa faz roupa de couro de você. É. Ela usa aquele macacão Adidas de russo, tá ligado? Fica segurando uma AK-47. Na outra mão tem um... uma vodka. Na outra mão não, na outra pata. Exatamente. É mão mesmo, é uma morsa russa. Ela tem tipo dois braços, musculosão, tatuado, tá ligado? É. Incrível. Então, o ditador norte-coreano foi e voltou da cidade do extremo leste russo em seu trem blindado, ficando 24 horas no país euroasiático. O fato dele voltar já é uma grande coisa. É, mano, ele foi com um trem blindado, mano. Quantos presidentes são foda o suficiente pra ter um trem blindado? É verdade. O presidente dos Estados Unidos tem carro blindado, tem avião blindado, mas trem blindado não tem, porra. Eu acho louco. Muito melhor do que carro. E eu só queria comentar que, tipo, deve ser muito foda você ter um país bicontinental, né? Porque a Rússia não é um país europeu, não é um país asiático, é um país euroasiático. É. Imagina se eles não tivessem vendido a Alaska. Americano. Ia ser, tipo, país euroamérico-asiático. Foi um erro vender o Alaska, mano. Ia ser muito foda. Todo mundo sabe disso. E tinha ouro lá, tipo, o nego vendeu, aí 2 anos depois acharam ouro lá. E petróleo ouro, agora. Petróleo. E gás. Mas gás e petróleo demorou mais, mas tipo, o nego vendeu, mas o americano acharam ouro. Muito vacilo. Mas também onde o americano toca sai ouro, né, mano? Mano, os caras têm um detector de metal ali. Não é, nem é detector de metal, é dedo de ouro mesmo, ele toca sujo. Tipo, anexamos esse território do México, aí vem ouro. Anexamos esse território da Rússia, vem ouro. Faz isso no Brasil, pra você ver. Vai vir ouro, pra vai vir até a terceira Minas Gerais. Vem nada, os portugueses já levaram. Ah, mas português é incompetente, deve ter sobrado em algum lugar ainda. A gente deve estar pisando nesse exato momento, inclusive. Pois é. Então, a cúpula aconteceu basicamente para que os governos discutissem a situação na Península Coreana, especialmente a posição de que Putin irá tomar em relação às atuais negociações. Além disso, o encontro foi usado para criticar os Estados Unidos, que tomou uma medida muito mais dura na conferência que ocorreu no Vietnã entre Trump e Kim, em fevereiro deste ano. Cara, juntou Rússia e Coreia do Norte, vocês querem que eles falem bem dos Estados Unidos? Certamente que não, né? Pois é, né, mano? Né? É tipo juntar um protestante e um católico e esperar que eles falem bem do ortodoxo. Essa aí foi meio longe, mas dá também. É, mano, tipo, o protestante e o católico estão numa mesma linha. O ortodoxo já tá na linha completamente diferente. Essa parada aí de não ter trindade é coisa de maluco. É a trindade que é a unidade, mas não é trindade. Também não é unidade, é outra coisa. Exatamente. E, segundo Kim, os estadunidenses agiram de forma unilateral e de má fé em Hanoi, local onde aconteceu a conferência do Vietnã, e que, graças a isso, o conflito entre Sul e Norte se encontra em um impasse que pode facilmente reiniciar as animosidades. Porque, basicamente, pra quem não sabe o que aconteceu, na conferência do Vietnã, basicamente, o Trump ele foi lá e encontrou com o Kim pela segunda vez para negociar as paradas. O John Bolton, ele tava, sei lá, louco de cocaína. E ele, basicamente, ele tratou a Coreia do Norte como se fosse um derrotado de guerra, saca? Que você pode pedir qualquer merda. Aí ele disse, a Coreia do Norte vai ter que ceder a tudo antes da gente negociar. A Coreia do Norte falou, que porra é essa? Não é negociação, né? Não é derrota, caralho. Aí deu merda. Porque o Trump queria ser mais legal com a Coreia do Norte. O John Bolton que não deixou. Vacilou. A carinha dele de filho. Tinha que ser, né? A carinha dele tem que estar na capa do programa, inclusive. Essa fala do Kim Jong-un contradiz a narrativa de Trump de que a conferência teria terminado em bons termos para ambas as partes, com o governo norte-coreano dizendo que não tem qualquer intenção de aceitar as demandas dos Estados Unidos. É porque ele aceitaria também, né? É porque, tipo, é mais ou menos essa ideia. Os Estados Unidos estão tratando a Coreia do Norte como um inimigo derrotado. E a Coreia do Norte tá tratando isso tudo como uma negociação, não uma derrota. Aí, eu gostaria de completar com algo que eu peguei do xadrez verbal. Então, como não foi algo que eu mesmo foi que escrevi, eu vou referenciar no programa desta semana, que a semana de gravação, no caso, então é a semana do dia 20, do dia 21 ao 27. A semana 17 do ano. Ok. Ninguém essa informação não serve pra nada, que ninguém sabe qual que é a semana 17 do ano. Ela vai do dia 21 ao 17. Não, vai do dia 21 ao 27. Então, mas eu já disse. 21 ao 27. Semana 17 do ano. Mas enfim, o que é basicamente a Coreia do Norte, por mais dura que ela tenha sido com os Estados Unidos nessas falas, ela não tá cortando a negociação. Por quê? Pra Coreia... Você tá tendo uma negociação direta. Não é direta. Porque direta ela tá tendo, ela tá falando direto com o Trump. Direita. É isso que eu ia falar. Eu falei direta, mas é porque eu comi o Wii. Ela não tá falando, tipo, ah, eu não quero negociar mais. É tipo, eu quero negociar direito, porra. É porque eu falei direta, mas foi sem querer. Entendi. Porque, tipo, na visão, inclusive na visão do Kim Jong-un, provavelmente devido aos encontros pessoais que ele teve com o Trump, quem fez merda foi o John Bolton. Então ele tá disposto ainda a negociar, só que, tipo, corta esse maluco aí do caminho, que tá falando merda. Eu faria a mesma coisa. E por que que a Coreia do Norte não quer acabar com as negociações? Porque a Coreia do Norte, ela depende dos Estados Unidos. O que a Coreia do Norte quer ganhar com o fim do seu armamento nuclear é dinheiro para investimento dentro da própria economia. E o único país... que tá faltando. E o único país que tem o capital para jogar dentro da Coreia do Norte em troca desse armamento, porque, por exemplo, a China teria, só que a China não tá nem aí se a Coreia do Norte vai ficar nuclearizada ou não. É, exatamente. Porque não afeta ela, né? É, tipo, o máximo que a China quer é que eles parem de ameaçar as pessoas. Mas se você vai ficar, se você vai continuar com o armamento, você vai abandonar, foda-se. É só para de ameaçar porque está enchendo o saco. Durante certo tempo, a Coreia do Norte já foi mais importante para a China, né? Uhum. Quando na época do pai do Kim, por exemplo, ainda era de certa importância. Hoje em dia é só um maluco lá naquela porra de península. A China já é gigante economicamente. Foda-se o resto. É que a China ela tá tão interligada. Época, a China não era tão grande. Ela não era tão independente. Sim, é porque quando ela não era tão interligada com o comércio global, quando ela era fechada, lá nos anos 80 pra trás, antes da morte do Mao Zedong, ela, tipo, ela dependia dos seus irmãozinhos comunistas, tá ligado? Porque é eles que vão aceitar ser meus amiguinhos. Agora ela não depende mais, ela tá dentro do mercado global. Depende de ninguém. Se a Coreia do Norte ameaçar o mercado global, a China vai falar que porra é essa, amigo? Não, mas exatamente, a China sabe que isso não vai acontecer. A maior preocupação da China hoje, provavelmente é caso um dia a Coreia do Norte se exploda, sai um monte de norte-coreano pra China e tem uma migração em massa pra lá. É tipo uma coisa que. China. Inclusive, a China, ela provavelmente é contra essas negociações, não publicamente, mas ela provavelmente é contra. Porque a China não quer uma reunificação da Coreia, porque ia surgir uma mini potência econômica do lado dela. Se juntar a pulsante economia da Coreia do Sul com os recursos minerais da Coreia do Norte, a população da Coreia do Norte. É, tem isso também. Mas muito se fala de que, ao invés de se unificar as Coreias e juntar a população norte-coreana com a sul-coreana, você tem uma migração norte-coreana em busca de melhores condições na China. Sim, já está acontecendo. Já tem uma imigração. Exatamente. E aí intensifique isso, porque vai liberar mesmo, né? E a China fica tipo, porra... Inclusive o Kim Jong-un, ele incentivou muito essa imigração, que no caso de uma economia completamente não saudável como a economia norte-coreana, faz sentido aquilo que a gente falou que não fazia sentido. Economia socialista? Não, economia mais do que economia socialista, aquela economia norte-coreana bonita. Faz sentido pra eles, que mas... é igual a economia. O que não faria sentido pro México, que a gente discutiu alguns episódios atrás, extrair dinheiro da China. Então, a Coreia do Norte, ela incentiva a galera a trabalhar na China e trazer dinheiro de volta. Não ilegalmente, legalmente. O que muitas pessoas não sabem ou negam propositalmente é que esse regime da Coreia do Norte ele só existe por causa do orgulho do ditador, tá ligado? É, basicamente. Mano, tipo... Só existe porque, tipo... Tamo aí. O Norte e o Sul, historicamente, nunca foram separados. Eles sempre foram uma Coreia, ou no máximo alguns reinos que depois se unificaram na Coreia. Não, não tem divisão nacional entre o Sul e o Norte. Exatamente. Dentro da China, você tem mais diferenças étnicas e culturais do que entre as Coreias do Norte. Os cantoneses no sul da China não tem nada a ver com os... Acho que é Han que fala, né? A etnia do extremo norte. Aí você ainda tem os tibetanos, que também não tem nada a ver. A China é toda dividida. A Coreia é uma coisa só, é coreano. É a mesma coisa. Porque até o território é minúsculo. Você teve só uma migração direta pra lá e ficou todo mundo assentado. Você não teve essa divisão fodida que nem se tem na China, que é um território gigante. É, até porque é pequenininho. De Coreia do Sul e Coreia do Norte. Que é uma treta política só. É uma treta puramente política. Tanto que a fronteira até a Guerra da Coreia era uma linha que era uma coordenada no mapa. Tipo, não tinha nada natural separando as duas. E hoje em dia tem, mais ou menos. Inclusive, isso é tão verdade, que eu acho que inclusive a gente já mencionou isso, mas é sempre bom repetir, que o atual primeiro-ministro da Coreia do Sul, se eu não me engano, primeiro-ministro, eu sempre confundo primeiro-ministro com o presidente da Coreia do Sul, mas o atual líder da Coreia do Sul, ele é nascido em território que é hoje da Coreia do Norte. É, e ele é etnicamente. Coreano. Coreano. O máximo que você tem é uma maior mistura com o ocidental na Coreia do Sul, por causa dos militares americanos que ficaram lá e casaram com coreanos. Inclusive, a comunidade coreana nos Estados Unidos vem muito disso, de militar que casa com coreano e volta para os Estados Unidos. E na Coreia do Norte você tem uma influência mais de chineses dentro da Coreia do Norte. Mas isso é muito pouco. Isso não muda a etnia dos dois lados. É. Não muda a etnia. Só se fosse isso, por, tipo, alguns milhares. É, ia ter que ter um volume muito maior e por muito mais tempo. A gente tá falando de 50 anos. E é basicamente isso. A Coreia do Norte ela tá cutucando os Estados Unidos falando, mano, vamos debater direito? Eu tenho outros amiguinhos aqui também, eu posso debater com eles. Não preciso ser 100%. Mas eu preciso, mas então vou negociar direito. Amiguinho é sacanagem, né? E aquele amigão. Amigão, né, mano? O grande amigão. Um amigão bicontinental. Amigão bicontinental com poder nuclear. Porque a gente tem que pensar que muita gente linka... O maior poder nuclear possível. Que a gente linka a Coreia do Norte à China, mas a maior parte da vida da Coreia do Norte foi como amiguinha da União Soviética. Exatamente. Porque, inclusive, era a separação delas vem exatamente na guerra entre Estados Unidos e Rússia, né? A Guerra Fria. Mas a China começou a zoar porque você teve um racha entre os chineses e os soviéticos. Mas isso é outra história e é isso. Esse episódio, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e falou! Falou!